Portal do Arrocha. Vem, coração, me apaixonar, menina. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. Por quê? Por quê? Ela errou quando um beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, é decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Por quê? Se Deus fez outra de você, ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Ela tentou, quer? Usar uma roupa parecida, tentou. Mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é, onde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. E o erro dela é não ser, é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, ele não vai deixar descer. É uma minha, vai. É uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Assim, assim, ó, chama.